Nas últimas horas, o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu recolheu dois corpos no necrotério do Hospital Municipal, ambos de vítimas de acidentes de trânsito com motos e automóveis envolvidos. O primeiro acidente aconteceu na madrugada de domingo, por volta de 38 minutos, quando socorristas do SIAT foram acionados para a Avenida José Maria de Brito, esquina com a Adonira Barbosa, no Jardim Central, para o atendimento de um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta. No local, a colisão de um Honda CRV com placas do Paraguai, conduzido por Ming Yer, e a motocicleta Leopard 4 Stock, modelo Jogue, de placa paraguaia, pilotada por Chung Fu Fang. Os socorristas deram atendimento ao motociclista Fang, de 56 anos, que foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Este não resistiu aos ferimentos e morreu no começo da noite desta quarta-feira, sendo recolhido já no final da mesma para o Instituto Médico Legal. O segundo acidente registrado foi no final da manhã de terça-feira, por volta de 11 horas e 48 minutos, quando socorristas do SIAT do posto Vila A foram deslocados para a Avenida Andradina, no bairro Cidade Nova, para o atendimento de um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta. No local, a colisão de uma Titan modelo 125 com placa de Foz do Iguaçu, pilotada por Eloy Edemar Darche, de 42 anos. Ele bateu em um Agile com placas de Foz do Iguaçu, que era conduzido por Vilcimara Correia Teodoro. Os socorristas deram atendimento a Eloy e o encaminharam ao pronto-socorro do Hospital Municipal. E no começo da tarde de ontem, ele não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. O corpo de gigante, como era conhecido na região da Vila C e adjacências, foi removido ao Instituto Médico Legal por volta de 13 horas e 40 minutos e liberado ainda na tarde para sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.